3. Kemsa usa a magia. Na confusão que reinou na fortaleza enquanto os guardas saíam, ninguém reparou que a garota que acompanhava a Divina atravessou sorrateira o grande portão arqueado e desapareceu nas trevas. Ela correu direto para a cidade, segurando para o alto as pregas de suas vestes. Não tomou a estrada aberta, mas cortou reto pelos campos e por sobre as colinas, evitando cercas e pulando por sobre valas de irrigação com tanta confiança como se fosse dia e tão facilmente como se fosse um corredor treinado. O barulho dos cascos dos guardas desaparecera rochedo acima antes de ela chegar à muralha da cidade. Não seguiu para o portão principal sob o qual homens se apoiavam em suas lanças e erguiam o pescoço para as trevas, discutindo a incomum atividade no forte. Ao invés disso, contornou a parede até chegar a um ponto no qual a espiral da torre era visível acima das ameias. Depois colocou a mão na boca e produziu um chamado estranho e quase inaudível. Quase de imediato, uma cabeça apareceu em uma canhoneira e uma corda desceu contorcendo-se pela parede. Ela a agarrou, colocou um pé no laço que havia na extremidade e acenou com o braço. Então, de forma rápida e macia, foi içada pela cortina de pedra pura. Um instante depois, a garota estava sobre os merlões e postou-se em um telhado reto que cobria a casa construída encostada na muralha. Havia um alçapão ali e um homem vestido com um manto de camelo que recolhia em silêncio a corda, sem demonstrar de modo algum o esforço de transportar uma mulher adulta por sobre uma muralha de 40 pés. — Onde está Kerim-Shá? — ela perguntou ofegante após a longa corrida. — Dormindo na casa abaixo. Você traz novidades? — Conan sequestrou Divina da fortaleza e a levou para as colinas. Vomitou as notícias de uma vez, as palavras tropeçando umas nas outras. Kemsa não demonstrou emoção alguma, mas mexeu sua cabeça com o turbante. — Kerim-Shá ficará feliz em escutar isso, ele disse. — Espere! A moça jogou os braços magros sobre o pescoço dele. Ela estava bastante ofegante, mas não apenas por causa do esforço. Seus olhos eram duas gemas negras sob a luz das estrelas. O rosto virado para cima estava próximo ao de Kemsa, mas, embora ele tenha se submetido ao abraço dela, não o devolveu. — Não conte ao Hyrkaniano! Disse. — Vamos usar esse conhecimento para nós mesmos. O governador foi para as colinas com seus cavaleiros, mas é bem provável que persiga um fantasma. Ele não contou a ninguém que a sequestrada é Divina. Ninguém em Peshkauri ou no forte sabe, exceto nós. — Mas que bem isso fará por nós? — o homem protestou. — Meus mestres me enviaram para ajudar Kerim-Shá de todos os modos que... — Ajude a si mesmo! — disse ferozmente. — Livre-se deste jugo! — Você quer dizer, desobedecer meus mestres? Ele engasgou e a moça sentiu o corpo inteiro do homem ficar frio sob seus braços. — Sim! — ela o chacoalhou na fúria da emoção. — Você também é um feiticeiro! Por que deve ser um escravo usando suas capacidades apenas para elevar os outros? Use suas artes em proveito próprio! — Isso é proibido! Ele estava tremendo como se estivesse febril. — Eu não faço parte do Círculo Negro. Somente pelo comando de meus mestres atrevo-me a usar o conhecimento que eles me ensinaram. — Mas você pode usá-la! Ela argumentou com fervor. — Faça como lhe imploro! Claro que Conan levou Divina para mantê-la como refém por conta dos 7 montanheses que estão na prisão do governador. Destrua-os para Shundershan não poder usá-los para comprar Divina de volta. Então vamos para as montanhas arrancá-la dos Afgulis. Eles não podem fazer frente à sua feitiçaria com facas. O tesouro de reis vendianos será nosso como resgate. E então, quando ele estiver em nossas mãos, podemos enganá-los e vendê-la ao rei de Turan. Teremos riquezas além de nossos maiores sonhos. Com elas, podemos comprar guerreiros, tomaremos Corbul, expulsaremos os turanianos das colinas e enviaremos nossas tropas para o sul. Seremos rei e rainha de um império. Kemsa também estava ofegante, tremendo como uma folha diante da energia dela. Sua face parecia cinzenta à luz das estrelas, molhada com grandes gotas de perspiração. Eu amo você! Ela gritou com violência, esfregando seu corpo contra o dele, quase o estrangulando com o selvagem abraço, sacudindo-o em seu abandono. — Farei de você um rei! Por amor a você, eu traí minha senhora! Por amor a mim, traia seus mestres! Por que temer os profetas negros? Por seu amor a mim já quebrou uma das leis deles. Quebre-as demais. Você é tão poderoso quanto eles. Um homem de gelo não poderia ter suportado o calor escaldante de sua paixão e fúria. Com um som inarticulado, ele a esmagou contra seu corpo, pendendo a cabeça dela para trás e despejando beijos enlouquecidos em seus olhos, rosto e lábios. Eu o farei, disse com a voz carregada de emoções laboriosas, gaguejando como um bêbado. As artes que eles me ensinaram trabalharão ao meu favor, não para meus mestres. Seremos governantes do mundo. Do mundo! Venha então! Torcendo-se de leve para fora do abraço dele, ela apanhou sua mão e o conduziu em direção ao alçapão. Primeiro temos que nos certificar de que o governador não troque os 7 prisioneiros por Divina. Ele se movia, como em uma hipnose, até que desceram as escadas e ela parou na câmara abaixo. Kerim Shah estava deitado imóvel no sofá, com um braço sobre o rosto como se quisesse proteger os olhos adormecidos da luz da lamparina de latão. Ela apertou o braço de Kemsa e fez um gesto rápido cortando sua própria garganta. Kemsa ergueu a mão. Então sua expressão mudou e ele se afastou. Não, ele tem sido bom para mim, murmurou. Além disso, não pode interferir. Ele conduziu a garota por uma porta que dava para uma escada sinuosa. Depois que os passos macios da dupla haviam desaparecido no silêncio, o homem no sofá sentou-se. Kerim Shah limpou o suor de sua fronte. Da estocada de uma faca, ele não tinha medo, mas temia Kemsa tanto quanto um homem teme um réptil venenoso. Pessoas que traçam ardis em telhados deveriam se lembrar de abaixar a voz, murmurou. Mas como Kemsa voltou-se contra seus mestres e como ele era meu único contato com eles, não posso mais contar com a ajuda deles. De agora em diante, jogarei à minha maneira. Ficando em pé, ele foi depressa até uma mesa, tirou uma pena e um pergaminho de seu cinto e escreveu algumas linhas sucintas. Para Khosrow Khan, governador de Secunderam, o Cimério Conan levou a divina Yasmina para as vilas dos Afghulis. É uma oportunidade para colocar a divina em suas mãos como há tanto tempo tem sido nosso desejo. Envie 3.000 cavaleiros de uma só vez. Irei encontrá-los no Vale de Guracha com guias nativos. E assinou com um nome que era completamente diferente de Kerim Shah. Então, de uma gaiola dourada, tirou um pombo-correio, na perna do qual prendeu o pergaminho, enrolado em um pequeno cilindro e atado com um fio dourado. Seguiu apressado para uma janela e libertou o pássaro na noite, que hesitou em um ruflar de asas, equilibrou-se e se foi como uma sombra esvoaçando. Apanhando seu capacete, espada e capa, Kerim Shah saiu logo da câmara e desceu as escadas. As celas de Peshkauri eram separadas do resto da cidade por uma parede maciça cuja única passagem era uma porta de ferro sob um arco. Acima desta, queimava um fogaréu lúrido e vermelho e ao lado agachava-se um guerreiro com lança e escudo. Este guerreiro, recostado em sua lança e bocejando de tempos em tempos, colocou-se de pé de repente. Ele não pensou que tivesse cochilado, mas um homem estava diante de si cuja aproximação não tinha escutado. O homem usava um manto de camelo e um turbante verde. Sob a luz turva do fogaréu, seus traços estavam encobertos pelas sombras. No entanto, um par de olhos cintilantes reluzia surpreendentemente no fulgor lúgubre. — Quem vem aí? — exigiu o guerreiro, apresentando sua lança. — Quem é você? O estranho não pareceu se perturbar, apesar de a ponta da lança tocar seu peito. Seus olhos contemplavam o guerreiro com uma intensidade estranha. — O que você é obrigado a fazer? — ele perguntou estranhamente. — Guardar o portão! — o guerreiro respondeu de forma áspera e mecânica. Permanecia rígido como uma estátua, seus olhos enevoando devagar. — Você mente! Sua obrigação é me obedecer! Você olhou nos meus olhos e sua alma não lhe pertence mais. Abra a porta! Rigidamente, com as feições de madeira de uma imagem, o guarda virou-se, tirou uma grande chave do cinturão, enfiou-a na fechadura maciça e abriu a porta. Então ele ficou de prontidão, seu olhar que nada via encarando direto para frente. Uma mulher saiu das sombras e pousou uma mão ávida sobre o braço do hipnotizador. Peça que ele nos apanhe cavalos, Kemsa. Ela sussurrou. Não há necessidade disso, foi a resposta. Erguendo um pouco a voz, ele disse ao guarda. Você não tem mais utilidade para mim. Mate-se! Como um homem em transe, o guerreiro enfiou o cabo da lança contra a base da parede e colocou a ponta contra seu corpo logo abaixo das costelas. Então, bem devagar e tranquilo, inclinou-se sobre ela, soltando o peso, de forma que ela transfixou seu corpo e saiu entre os ombros. Deslizando pela ponta, ele ficou imóvel, a lança projetando acima dele em toda sua extensão, como um horrível caule crescendo de suas costas. A garota olhou para ele com fascinação mórbida até que Kemsa pegou seu braço e a levou pelo portão. Tochas iluminavam o estreito espaço entre a parede exterior e outra interna menor, na qual havia portas arqueadas em intervalos regulares. Um guerreiro patrulhava esse recinto e, quando o portão se abriu, ele veio deambulando em sua direção, tão seguro de seu conhecimento na força da prisão, que não suspeitou de nada até que Kemsa e a garota surgiram de dentro do arco. Mas já era tarde demais. O feiticeiro não perdeu tempo com o hipnotismo, embora qualquer ação sua tivesse sabor de mágica para a garota. A sentinela abaixou a lança ameaçadoramente, abrindo a boca para dar o alarme que traria um enxame de lanceiros saídos dos dormitórios da guarda de ambos os lados da viela. Kemsa despedaçou a lança com a mão esquerda, como um homem o faria com um graveto, e sua mão direita investiu como um raio para frente e retornou, parecendo ter acariciado de maneira gentil o pescoço do guerreiro em sua passagem. E o rosto do guarda escureceu sem um som, sua cabeça pendurada em um pescoço quebrado. Kemsa não olhou para ele, mas seguiu reto para uma das portas arqueadas e colocou a mão aberta sobre a pesada tranca de bronze. Com um arrepio dilacerador, o portal dobrou-se para dentro. Observando atenta, a garota viu a grossa teca estourar em lascas, os trincos de bronze serem dobrados e retorcidos de seus soquetes e as grandes dobradiças se partirem e desarticularem. Um ariete de 1.000 libras com 40 homens manuseando-o não poderia ter destroçado a barreira tão completamente. Kemsa estava embebido em sua liberdade e, com o exercício do poder glorificado em potência e lançando sua força, como um gigante jovem exercita os músculos com vigor desnecessário, num orgulho exultante de suas proezas. A porta quebrada os levou a um pequeno pátio iluminado por uma lamparina. De frente para a porta havia uma larga grade com barras de ferro. Uma mão peluda estava visível, agarrada às barras, e nas trevas atrás delas, olhos chispavam. Kemsa permaneceu quieto por um tempo, fitando as sombras através das quais aqueles olhos lhe devolviam o olhar com intenso ardor. Então, sua mão mergulhou no manto e emergiu, e de seus dedos abertos um punhado de pó brilhante foi derramado no pavilhão. No mesmo instante, uma flama verdejante iluminou o recinto. Em um breve vislumbre, as formas dos 7 homens permanecendo imóveis atrás das barras foram retratadas com vívidos detalhes. Homens altos e peludos em vestes de montanheses rasgadas. Eles não falaram, mas em seu rosto estava estampado o medo da morte e os dedos apertaram-se contra as grades. O fogo morreu, porém o brilho permaneceu, uma bola trêmula de um verde suave que pulsava e emitia uma luz difusa no pavilhão diante dos pés de Kemsa. O olhar espantado dos prisioneiros estava fixo nela. Ela vacilou e diluiu-se, virando uma fumaça jade num espiral ascendente que se retorceu como uma serpente feita de sombra. Então alargou-se e subiu em dobras e giros brilhantes. Tornou-se uma nuvem movendo-se em silêncio por sobre o pátio, direto na direção das grades. Os homens assistiram à sua vinda com os olhos dilatados, as barras tremiam com o aperto dos dedos desesperados. Lábios barbados se abriram, mas nenhum som foi emitido. A nuvem verde rolou pelas barras e bloqueou a visão deles. Como uma bruma, ela se derramou pela cela e escondeu os homens dentro de si. Dos invólucros cercados partiu um engasgo estrangulado como um homem repentinamente mergulhado sob as águas. Isso foi tudo. Kemsa tocou os braços da garota enquanto ela permanecia boquiaberta e com os olhos dilatados. Sem pestanejar, ela fez meia volta e o seguiu, olhando por cima dos ombros. A névoa já estava se dissipando. Próximo às barras, a garota viu um par de pés calçados, os dedos virados para cima, e entreviu os contornos indistintos de sete formas, prostradas inertes. E agora vamos para uma montaria mais veloz do que o mais rápido cavalo que já respirou em um estábulo mortal, Kemsa disse. Estaremos no Afghulistão antes do amanhecer.